Abra comigo sua Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 1, verso 15. Vamos começar a ler o verso 12. João está na ilha de Patmos e João tem uma experiência sobrenatural. Ele está clamando, orando ao Senhor, e de repente Jesus aparece a ele, verdadeiramente, e Jesus começa a dizer algumas coisas e começa a revelar a João algumas coisas. E o verso 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi sete candeeiros de ouro. A palavra do Senhor nos diz, claro, que ninguém pode ver a Deus. Ninguém vê a Deus. Deus está numa dimensão espiritual tão acima de nós, que se nós tivéssemos um mínimo contato físico com a presença da glória de Deus em plenitude, nossa matéria se dissolveria. Como nos dissolveríamos diante do calor ardente de uma fornalha ou de um raio laser? Infinitamente mais. Mas João está lá prostrado, Jesus toca nele, Jesus fala algumas coisas, ele cai diante da glória do Senhor, Jesus, enquanto está falando, ministra a João, e de repente João se vira para ver quem falava com ele. E ele não poderia ver a Jesus como Jesus é em plenitude de ser divino, espiritual. Mas João diz assim: voltei-me e vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Diga comigo, e a sua voz? Como a voz de muitas águas. Todos esses elementos são elementos que João viu, que traduzem o caráter de Cristo. Deus sabe da nossa limitação em entendermos as coisas espirituais, e nós nos limitamos às coisas físicas. Então, em toda a revelação bíblica, Deus usa os elementos físicos para expressar-se a nós. Até Jesus se revelou fisicamente, na pessoa de um homem. Mas há um detalhe aqui que é impressionante, que João está descrevendo Jesus, e João fala como é a voz de Jesus. A voz de Jesus é como o som de muitas águas. O que é o som de muitas águas? O som de uma cachoeira é o som de muitas águas. Você se lembra do som da cachoeira? Se lembra do som de uma cachoeira? Tem uma cachoeira aí, só não tem som, né? Põe a cachoeira aí. Se lembra do som de uma cachoeira? O som de muitas águas. Que som maravilhoso, irmão. Semana passada, nós fomos ministrar, eu e Naum fomos ministrar lá em Salvador, e os irmãos nos levaram para jantar num restaurante que fica estendido acima da praia, quase entrando nas ondas do mar lá, e as ondas batendo nas águas. Que som maravilhoso, o som das águas. Isso é algo que nós precisamos saber. A voz de Jesus é como o som de muitas águas. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Agora, Jesus tem um corpo. E quem é o corpo de Jesus? Quem é o corpo de Jesus, irmão? Se você está meio inseguro na resposta, diga bem forte: o corpo de Jesus é a igreja. Para ser mais específico, o corpo de Jesus somos nós. Isso mesmo. Portanto, a minha voz e a sua voz precisam ser como o som de muitas águas. A voz de Cristo é como o som de muitas águas. Portanto, a igreja também tem um som, que é o som de Jesus, o som de muitas águas. Abra comigo aí em Apocalipse ainda, capítulo 19. Capítulo 19 mostra João, depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão. E aí você vai ler em casa o capítulo 19 e você vai descobrir que é a igreja. Os 24 anciãos, os anjos, todo o céu adorando a Deus, mas a igreja adorando a Deus. O verso 6 diz: também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões. E eles adoravam ao Senhor, pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eram os filhos, os santos, a igreja, cantando e louvando ao Senhor com voz de muitas águas. Diga comigo, muitas águas. Tenta dizer, fazendo o som de muitas águas. Era a voz. Isso é um riozinho fraquinho ou muitas águas? Diga muitas águas comigo. Muitas águas. A única forma de nós expressarmos com a nossa voz e com o som de muitas águas é saindo daqui de dentro de uma forma genuína e poderosa. Som de muitas águas. E agora vem João e diz assim: eu vi a igreja adorando ao Senhor. E a igreja adorando ao Senhor é o som de muitas águas. É óbvio, porque a igreja é o corpo de Jesus. E João diz que Jesus tem uma voz como o som de muitas águas. Que coisa impressionante, irmão. Capítulo 14, o verso 1 diz: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o seu nome, o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de harpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que tinham sido comprados na terra. O som que se produz no céu, o som de louvor, é o som da mesma voz de Jesus Cristo, o som de muitas águas. Eu estou trazendo isso para você, para que você saiba, aprendendo ou renovando o que já sabe hoje, que quando nós vamos para diante do Senhor, nós precisamos liberar nossa voz como o som de muitas águas. Nós temos sido frouxos como igreja, nós começamos a cantar e a maioria das vezes nós temos uma vozinha desse tamanico e a gente vai arrastando na música que tem ali, mas não há dentro de nós um fogo que nos faz, ou uma liberdade que nos faz cantar com voz de muitas águas. E eu quero dizer isso a você, meu irmão, meu discípulo, que para adorar o Senhor Jesus, nós precisamos liberar uma voz como o som de muitas águas. Diga para o seu irmão: som de muitas águas, irmão. Abra em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47, o verso 1 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eu vi águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Primeira coisa que eu quero que você saiba, na visão de Ezequiel do altar, do templo de adoração ao Senhor, ele vê águas, e águas que correm. Você sabe qual é o som de águas que correm? O som de muitas águas é um som lindo, terapêutico, curador, que descansa, e é o som que tem que sair da nossa boca. Você e eu estamos completamente equivocados se quando adoramos ao Senhor, se quando oramos ao Senhor, se quando proclamamos ao Senhor, nossa voz é uma voz miudinha, enfraquecida, como se já tivesse isso é o suficiente, isso basta. Eu e você precisamos saber, a minha voz tem que ser no meio do culto, sozinho ou em qualquer outro lugar, como a voz de muitas águas. Afinal de contas, águas fluindo, correndo, é tudo que Deus diz sobre o templo, sobre o céu, sobre a eternidade e até mesmo sobre a voz de Jesus. A voz da igreja é a voz de muitas águas. O capítulo, no versículo 4 do capítulo 47, nós lemos: mediu mais mil e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, mediu mais mil e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, mediu mais mil e era um rio que não se podia atravessar, porque as suas águas eram profundas, águas que se deviam passar a nada, o rio pelo qual não se podia passar. O rio, a presença de Deus, o fluir de Deus, é um rio caudaloso. Portanto, todas as vezes que nós como igreja começamos a adorar o Senhor e sai de dentro de nós som como o som de muitas águas, nós estamos gerando um rio do mover de Deus. Você e eu não vamos ver moveres de Deus intensos quando o povo é mudo, quieto, pacato, mas quando o povo começa a levantar a sua voz com ações de graça, com hinos de louvor, com adoração, como o som de muitas águas, coisas sobrenaturais começam a acontecer dentro de nós, irmãos. Porque afinal de contas a promessa do Senhor diz que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Diga comigo: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Diga comigo com o som de muitas águas: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Diga: do meu interior. Rios de águas vivas fluirão do meu interior. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus: se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa pacata, se você é uma pessoa que acha que não precisa disso, então receba liberação do Senhor para você ser alguém que, não importa onde, como, com quem está, abre a boca e faz com que flua rios de águas vivas, com o som de muitas águas, porque esse é o som do céu, esse é o som de Jesus. O versículo 12 diz: junto ao rio, à sua margem de um lado e de outro, nascerá toda a sorte de árvore. Preste atenção, irmão. Quando eu e você rasgamos nossas delicadezas, nossos constrangimentos, nossa apatia, nossa letargia, ou então nossa cegueira completa, nós começamos a liberar nossa voz, pode ter certeza, flui um rio, e às margens do rio começam a nascer árvores. De um lado e de outro nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para si comer. Todo aquele que está enfrentando luta, desafio, tristeza, desânimo, meu Deus, meu Deus, abre a boca e deixa fluir um rio de águas vivas. Deixa fluir um som como de muitas águas. Você verá que Deus vai colocar árvores frondosas às margens do seu rio e você vai ter o que comer, do que se alimentar, você vai ter sombra. Isso está tão claro na palavra do Senhor, irmão. Então por que nós não abrimos a boca e dizemos glória a Deus? Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Meu irmão, eu e você precisamos abrir a nossa boca e liberar rios de águas vivas, que é o som de muitas águas, que é o som da voz do Senhor Jesus. Abra comigo Isaías capítulo 12. Naqueles dias dirás: graças te dou, ó Senhor. Ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naqueles dias: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Falem, cantem, proclamem com o som de muitas águas, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, pois fez grandes coisas. Saiba-se isso em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Eu e você precisamos enfrentar todos os desafios que temos, ou da ignorância, do desconhecimento, ou do comodismo, ou da timidez, para liberar sons de louvor e adoração ao Senhor, que são águas, sons de águas que correm do nosso interior. Você está entendendo isso, irmão? Então eu não posso ver você mais num culto com a voz murchinha, cantando, louvando, adorando, explodindo ao Senhor. Seja assim, irmão. Eu sou uma pessoa mais quieta, eu sou uma pessoa mais fechada. Muitos de vocês sabem disso. Eu sou uma pessoa mais, que coisa, que dificuldade. Eu estou buscando vencer isso. Mas, irmão, na hora que eu vou louvar o Senhor, não tem jeito de eu não abrir a minha boca e cantar louvores e soltar a minha voz, porque o Senhor tem me ensinado isso. Libera o som de muitas águas. E Deus te deu voz para isso, irmão. Deus te deu voz para isso. Eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja daquele povo assim, meio geladeira, que entra. Vamos orar, irmãos. Levante sua voz e ora ao Senhor. Se é para orar, levante a sua voz como som de muitas águas. Em nome do Senhor Jesus. Abra comigo no Salmo 29. O salmista diz assim, Salmo 29, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor, diga com o som de muitas águas, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, que não é aquele sonzinho, é a voz do som de muitas águas. Isso é que ele é digno de receber. Então dai ao Senhor o som de muitas águas. Dai glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Saiba que quando você começa a cantar, a adorar, a orar com o som de muitas águas, você vai ouvir a voz do Senhor acima de você. Guarda isso, irmão. A voz do Senhor se ouve acima das águas. A voz do Senhor. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como um bezerro e a Sirion como um filhote de boi selvagem, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz partir tira as costas e desnuda as brenhas, no seu templo todos dizem, glória, glória, glória ao Senhor. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Fique de pé, irmão, e comece a orar ao Senhor. Você vai ter que praticar, irmão. E você vai precisar de ajuda e eu vou te ajudar. Voz de muitas águas. Você vai ter que praticar. Não acontece naturalmente. Você vai se lembrar. Eu vou experimentar isso, Senhor. Em meio à dor, em meio ao deserto, em qualquer lugar, eu vou liberar da minha boca voz de muitas águas, o som da voz de muitas águas, o som de águas correntes. Oh Senhor Jesus. Espírito do Senhor, nós te bendizemos e levantamos a nossa voz como o som de muitas águas. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor. Diga a ele, irmão, no meio do deserto, eu farei fluir um rio de águas vivas. No meio do meu deserto, haverá água abundante, haverá som de muitas águas. Em qualquer momento, em qualquer instância, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Som de muitas águas, faça das suas palmas som de muitas águas, irmão. Som de muitas águas, aplauda mais forte a Ele, aclame a Ele, glorifica a Ele. Louvado seja o Senhor. Aleluia.